uma transmissão da Rádio Estação do Brasil. Boa tarde a todos. Esta é uma transmissão da Rádio Estação Bugio. Eu sou a Diana Policarpo. E eu sou o Bernardo Gueiras. Hoje recebemos o Marco Frade, biólogo e curador do Aquário Vasco da Gama, com um percurso dedicado à conservação da fauna aquática e ao estudo dos peixes invasores do estuário do Tejo. Com mais de uma década de trabalho em educação ambiental, investigação e gestão de espécies, o Marco tem sido uma voz ativa na defesa da biodiversidade fluvial entre ciência, a pedagogia e o cuidado com o território. Antes de tudo, eu acho que antes de entrarmos até pela via das espécies invisíveis que referimos, etc., gostava que nos falasses um pouco do ecossistema e do estudo que tens vindo a fazer também a partir do estuário do Tejo e a relação também com as espécies que tens investigado. Ou seja, fazer assim para quem não conhece tão bem, não é, o ecossistema e a biodiversidade do rio, que nos possas falar um bocadinho da tua experiência com o rio. Sim, bem, o rio Tejo é um ecossistema muito dinâmico, não é? Tem esta particularidade de ser um estuário, portanto, combina aqui as águas doces durante uma boa parte do dia, depois temos uma incursão de água salgada, e, portanto, acaba por ter espécies mais ligadas a cada um destes ambientes e depois espécies que conseguem sobreviver nesta interface, né? E que vão oscilando a sua presença de acordo também com a salinidade que vão detectando no meio. Eu não posso falar sobre este assunto sem, para já, dizer que os estudos que se fazem hoje em dia no estuário do Tejo, que podiam ser mais, assentam largamente no trabalho desenvolvido pela professora Maria José Costa, do Mare, que escreveu, não vou fazer aqui publicidade, mas um livro, já vai com duas edições, muito, muito interessante sobre essa dinâmica. Mas, em suma, é um ecossistema que assenta do ponto de vista da fauna, não é? Do ponto de vista animal, numas estruturas produzidas a partir das conchas de ostras, a ostra portuguesa, que se vão desenvolvendo, crescendo, morrendo e servindo de base para que mais ostras se coloquem na sua superfície. E depois, como são umas estruturas muito angulares, com muitas reentrâncias, não é? Rugosidades, permitem a fixação de algas, de esponjas, de todo um outro conjunto de vida que vai aproveitar esta infraestrutura de base para crescer, que vai fazer florestas rasteiras, vamos dizer assim, e que vai atrair outro grupo de animais, peixes de pequena dimensão, como as marachombas e os góbios, que depois vão atrair peixes maiores, que se vão alimentar deles, que vão atrair camarões, que vão atrair caranguejos, não é? Que vão atrair chocos, que vão atrair golfinhos. Portanto, é uma escadinha que assenta nesta interface animal-rocha. Muitas vezes vemos isto nos corais, nos recifes de corais. Aqui é um recife de concha, é um recife com chifre. Infelizmente, ao longo das décadas, já viu muitas realidades, não é? Já lidou com os primeiros, as primeiras chegadas do homem e da extração deste recurso para a alimentação. Quando a população era reduzida, não tinha impacto, mas obviamente que à medida que a população vai crescendo, o impacto vai aumentando. Mas tive aqui um crux, não é? um momento decisivo, quando nos meados do século passado, devido aos estaleiros navais que se encontravam aqui na embocadura de Lisboa, os materiais usados na manutenção dos navios não eram provavelmente os mais ambientalmente amigáveis. Muitos deles com componentes tóxicos, tornaram a água até imprópria para o ser humano, não é? Para banhos e afins. Teve muitos anos interdita o uso fruto do Tejo até para o ser humano. Mas a nível dos animais, tinha consequências, não só, obviamente, a acumulação desses metais pesados, dessas toxinas, mas também algumas alterações ao nível fisiológico e físico mesmo, morfológico dos animais, especialmente nestas ostras, que curiosamente desenvolviam pênises e se tornavam todas macho. O que obviamente é complicado, complexifica a possibilidade de reprodução. E tanto nessa altura, quando estes poluentes atingiram o seu pico, o Tejo era o Tejo morto, não é? Havia cerca de uma centena e meia de espécies detectadas inicialmente no Tejo, e em 1980, 1990, estavam detectadas cerca de 60 e picos. Não me quero aqui enganar, mas eram 60 e poucas espécies que estavam presentes, ou seja, houve uma perda de biodiversidade bastante intensa. Desde esse período para cá, e também com o subdesenvolvimento económico do país, há males que se calhar vêm por bem, não é? Muito desta indústria acabou por fechar, a que se manteve foi também tornando-se cada vez mais sustentável, talvez, não é? Seguindo os tempos. E, portanto, este nível de poluição acabou por diminuir. E hoje em dia temos um Tejo que é completamente diferente daquele que os meus pais e os nossos avós conheceram quando viviam em Lisboa em meados do século passado. Portanto, estamos a falar de um Tejo muito mais limpo, que já permite o usufruto não só do ser humano, mas também da parte animal. E que, especialmente depois da pandemia, não é, assistiu a uma revanche no que toca aos animais como os cetáceos, não é? Cada vez se vêem mais golfinhos aqui no estuário, o que indica que todo o ecossistema para baixo está, de alguma forma, também a recuperar. É positivo. Sabemos que se temos as coisas cá em cima é porque a estrutura para baixo está a assimilar, está a montar e está a crescer. E agora o objetivo é continuar essa tendência, não é? Continuarmos a ter este espaço preservado para todas as nossas gerações futuras. Não é? E quais são para ti hoje em dia os maiores desafios para a monitorização e proteção destas várias espécies, não é? Que estamos a falar. É sempre complicado isto. Tocaria imensos aspectos da nossa vida cotidiana. Há um desinvestimento generalizado, não é? Nós sabemos que a investigação em Portugal é complicada no que toca ao seu financiamento. Somos um país que não tem imensos recursos e que então muitas vezes procura, é uma estratégia válida, diria eu, mas depois se perde sempre qualquer coisa, não é? Que são canalizados talvez para uma ciência mais aplicada. Que faz sentido porque é aquela que depois de alguma forma acelera também a economia, não é? Cria mais oportunidades de avanço económico. No entanto, esta fundamental, não é? Que nos permite estabelecer o que é que há, em que quantidades, e depois, a partir daí, fazer uma monitorização da evolução do ecossistema, fica um bocado para trás. Da mesma forma que cada vez que aparece uma nova tendência do mundo da ciência, o investigador português é obrigado a segui-la, não é? Porque é lá que está o financiamento. E, portanto, tem que sempre ir atrás destas novidades. E aquilo que é considerado mais básico às vezes fica esquecido. Apesar de ser, lá está, estruturante para o desenvolvimento destes projetos e destas iniciativas. Em termos de desafios, portanto, para além deste aspecto financeiro, o dinamismo do Tejo também tem alguns aspectos técnicos que dificultam a sua monitorização, não é? Para já tem um porto com alguma atividade, o que significa que a colocação de boias ou outras estruturas que permitam a monitorização atempadamente, mas contínua deste espaço, requer sempre ali um ajuste com as autoridades e com a passagem destas embarcações. Está dividido em termos políticos, não é? Geopolíticos, porque cada parte do Tejo pertence a vários municípios, não é? Estamos a falar aqui do município de Almada, Seixal, numa parte mais interior, não é? A Vila Franca de Xira, Lisboa, Oeiras, onde acaba por terminar a linha de estuário, ali no Forte de São Julião da Barra. Tem estes desafios, ou seja, até um município que queira investir numa monitorização da sua área, depois não consegue conjugar os seus dados com os outros, porque os outros não têm essa mesma capacidade, se calhar. São municípios que às vezes são menos dimensionados, têm menos financiamento para esse tipo de estruturas. E depois, obviamente, é preciso pedir muitas autorizações para se poder trabalhar no Tejo dessa forma. Temos a Autoridade do Porto, temos o ICNF, a DGRM, dependendo do tipo de trabalho que vamos fazer. é necessário, obviamente, haver essa fiscalização, não é? Não pensem que eu acho que não deve haver essa verificação, mas Portugal é notório por ter um processo burocrático muito complicado, não é? E fala-se sempre de tentar simplificar, mas nunca simplificamos. E cada vez mais temos mais agências e cada vez mais temos mais protocolos a cumprir. Portanto, eu diria que, do ponto de vista antropogénico, esses são os maiores obstáculos. Do ponto de vista do espaço em si, das suas dinâmicas biológicas e abióticas, tem correntes muito fortes, o mergulho é notoriamente difícil. Para espécies subaquáticas, se não tivermos uma maneira de as conseguir contabilizar, fica complicado perceber o que é há, não é? E, portanto, muito devido ao mergulho, com o sedimento também que existe no rio, luz de câmaras ou de outras fixações também fica comprometido, não é? O movimento de areias, etc., acaba por cobrir muitas estruturas e depois descobre-as 6 meses depois. Portanto, este dinamismo todo é complexo. Está montado um busilis, não é? Para conseguirmos fazer esse tipo de trabalhos. É realmente um trabalho de gestão de constelação de entidades, muitas vezes, no caso antropogénico, e depois também tentar perceber aquilo que está para além do que conhecemos na questão do rio. Sim, o rio tem uma barreira, não é? Uma barreira visual muito grande, que é a água. O mergulho é atrativo exatamente porque, quando nós mergulhamos, assistimos a um mundo que não conhecemos, não é? Um admirável mundo novo. É também difícil conservar aquilo que a maior parte das pessoas não vê. A visão é determinante para a nossa vontade de proteger. Como não vemos, não conhecemos, não estamos atentos, não estamos lá a ouvir as dificuldades, não é? Portanto, ignoramos, não é? Não uma ignorância ativa, é uma ignorância passiva, não é? Que advém de não termos os nossos sentidos estimulados por aquela estrutura. E quem acaba por reconhecer é quem aborda e vive o Tejo, não é? Quem pesca, quem passeia, quem vive intensamente, por obrigação, por escolha de vida, o rio, é que consegue perceber que antigamente havia isto, que já não há. Passou a haver uma coisa que não havia antes, que às vezes as alterações também não são sempre negativas, também há alterações positivas, ou às vezes alterações que adicionam, mas que são negativas. Neste caso falo então da parte de espécies invasoras e afins, que tem sido outra métrica a avaliar. Sim, se leva-me aqui a este tópico de comunicar ciência. Nós estamos no Aquário Vasco da Gama, uma sala maravilhosa, fascinante, funciona como um gabinete de curiosidades, que, com várias espécies em frascos de vidro, preservadas em armários, peças que pertencem a uma coleção maravilhosa, fascinante, como tu estavas também a enunciar. Estas espécies ajudam a comunicar a ciência ao grande público, e voltando àquilo que estavas a referir, há muitas espécies que nós não vemos e que não têm essa, não são dadas a devida atenção. Serão menos importantes? É mais difícil comunicá-las ao público? Quais é que são as tuas opiniões, pensamentos sobre aquilo que não está visível no Rio Tejo? E de que modo é que esta rádio pode dar essa visibilidade? Nós há bocado estávamos a falar exatamente sobre este propósito destas peças que aqui estão, não é? Que o objetivo foi tangencialmente mudando ao longo das décadas, mas o centro é o mesmo, não é? Está centrado sempre no mesmo ponto, que é a divulgação daquilo que existe no mar de Portugal. Era a ânsia do rei Dom Carlos, quando capturou a maior parte delas que aqui estão. Era a ânsia do aquário, quando capturou o resto, ao longo das suas décadas de existência. E se calhar, enquanto que nos finais do século XIX, quando o rei Dom Carlos fez estas campanhas e fez estas recolhas, nós assistíamos a um Portugal, como há bocado estávamos a dizer, que havia muita gente que vivia no interior, que não tinha contacto com o mar, porque trabalhava ao campo, porque trabalhava à terra e porque não tinha tempo para fruir, não é? Para se divertir, para pegar na família, entrar num carro e ir até ao mar, passar lá algum tempo. não conheciam esta variedade de fauna que nós encontramos no nosso país. Depois tivemos que chegar ali um período de ouro, no final do século passado, no final do século XX, em que já tínhamos meios de comunicação muito, muito ativos, não é? Que já permitiam dar a conhecer muito do nosso planeta, muito do nosso mar aqui em Portugal. Tínhamos uma população já com capacidade e com tempo, não é? Quando eu digo capacidade, falo de tempo, para ouvir e conhecer, não é? Aquilo que aqui existia e que interagia com estas espécies porque as víamos no mercado, não é? Porque víamos cada vez que íamos às compras e percebíamos que havia ali 14, 15, 16, 20, 20 25, dependendo da zona do país, espécies que se encontrava com regularidade e ocasionalmente havia uma ou outra assim mais estranha. Nos últimos anos, eu acho que a standardização daquilo que tem sido também o nosso consumo alimentar no que toca ao pescado, não é? Veio diminuir este conhecimento. Eu estou em crer que isto... Não tenho estudo, não é? Gostava que se fizesse um estudo sobre isto, que fosse possível fazê-lo, mas estou em crer que isto é uma realidade. Portanto, muito porque o peixe de mar é cada vez mais caro, todos nós sabemos disso, não é? Incomportável para muitas famílias. A aquacultura desenvolveu um produto mais barato, mais acessível, e hoje, mesmo quando vamos a um restaurante, a maior parte das vezes o que vamos comer é uma dourada ou um robalo. De vez em quando um sargo, oscila aqui um bocado nestas três ou quatro espécies. Salmão, não é? Que nem é bem daqui de Portugal, apesar de existir um bocado no norte. Atum, que também se captura aqui, mas aquilo que nós comemos não é tanto português. Portanto, está a voltar a haver um fosso por esta falta de interação. Porque nós só as conhecemos quando vemos. E, portanto, eu acho que está a tornar-se outra vez importante ter estas espécies em exposição para que a população venha interagir e perceber que isto está cá. E que muitas delas podem correr o risco de não estar daqui a 40 ou 50 anos, quer seja pela sobreexploração, quer seja pelas alterações climáticas, não é? Porque se mudaram para águas onde conseguem sobreviver e aqui a fauna de repente mudou toda. E de que espécies estão aqui, quais é que não estão aqui visíveis, quais é que podem ser importantes, quais é que de algum modo uma rádio, quando se comunica ciência, poderia também dar algum destaque, e aqui estamos a falar eventualmente daquelas espécies, microespécies ou a uma escala mais pequena. Sim, sim, aqui a exposição que nós assistimos aqui no aquário foca-se, pela sua natureza, nos animais de maior dimensão, não é? Mesmo o góbio com 6 ou 7 centímetros é um animal grande quando comparado com um zooplâncton qualquer, não é? Com um mortífero, uma coisa assim. E essas estão ausentes daquilo que é a exposição museológica, mas no aquário em si, portanto, naquela parte viva, quem tiver disponibilidade e vontade encontra muito disso. Talvez haja alguma falta de enaltecimento dessas espécies, mas a forma como nós gerimos a própria água que está no aquário, como é uma água que é capturada, que é recolhida na natureza, né, vem com uma carga biológica. Alguma é filtrada, mas nem toda é filtrada e depois acaba por se fixar nos aquários e gera então aqui um microbioma muito, muito distinto e muito, muito interessante. E é daquelas coisas, quanto mais tempo nós passamos à frente de um aquário, mais coisas vamos vendo a aparecer aos nossos olhos. Sempre lá estiveram, não é? Mas vão-se revelando. E lá está. Da mesma forma que na minha história ela começava pela ostra, é até aí que eu chego. Mas se cagar, há um investigador cá em Portugal que me vai conseguir contar o resto da história. Que diz que a ostra só se lá localiza porque existe este tipo de fitoplâncton, ou zooplâncton, está a boiar aqui nas águas do Tejo, não é? E que ela vai absorver para se alimentar. E, portanto, a história ganha mais uns capítulos para trás, não é? E dá para... E estou ciente que será assim. Portanto, não estou a dizer que é uma possibilidade, que é um talvez. Não, é assim. Há de haver aqui esta história que falta contar. Ou se já foi contada, não estou a par. Também significa que a comunicação tem falhas, não é? E isso acontece muito. Nós temos muita dificuldade de comunicar a ciência. Os meios que existem para comunicar a ciência são, na sua grande maioria, aborrecidos. pronto, para a população em geral, se às vezes até para os cientistas já é aborrecido, para a população em geral acredito que muito mais seja. Temos que reconhecer que há grandes comunicadores, não é? David Attenborough. E é aí que eu acho que entra estes métodos diferenciados de contar a história, não é? Porque a história pode ser contada visualmente, pode ser contada auditivamente, pode ser contada tatualmente, não é? E, portanto, se conseguirmos contar, mesmo que seja a mesma história, nestes meios todos diferentes, estamos a abri-lo para públicos diferentes, não é? E ao abrirmos para públicos diferentes, também facilita esta mensagem chegar a todos. É esse o objetivo. E acho que é essa a particularidade diferenciadora de uma rádio versus outras iniciativas. Claro. E falando também de colaborações, conversas e transdisciplinaridade na ciência e na forma como se pratica e se comunica, etc., eu gostava de saber o que tu pensas e que papel poderia desempenhar hoje e nos possíveis futuros que incluiria criar uma estação ecológica de monitorização, não é? De investigação científica, mas também de conservação, não é? Uma estação ecológica no Bugio, não só para o estudo e proteção destas espécies, das invisíveis e das que também já referiste, e que importância é que teria na proteção da biodiversidade do Tejo e proteção do rio em si também? Esse tópico é muito interessante porque o Aquário Vasco da Gama, na realidade, foi a casa da primeira estação de Biologia Marítima de Portugal. O aquário tinha outra ala, que hoje já não existe, foi deitada abaixo para construir a marginal, mas lá localizava-se a Estação de Biologia Marítima, que foi estabelecida ali na segunda década, entre 1913 e 1919, século passado, depois ainda teve em funcionamento mais umas décadas, e onde se fez muito estudo sobre aquilo que era a biologia marinha em Portugal, e se iniciou as carreiras de grandes nomes da biologia marinha moderna. Aliás, essa estação depois, quando a parte física, não é, foi destruída, foi transferida para o Cais de Sodré, e lá acabaria por dar origem ao Instituto Nacional da Indústria das Pescas, depois voltava a mudar para Algés, mudando o seu nome para IPIMAR, e hoje em dia é IPMA. Portanto, para todos os efeitos, ele nasce aqui. E esse tipo de estações era determinante para se fazer ciência. E hoje em dia eu acredito que continua a ser. O problema dessas estações é que raramente têm um grupo de cientistas cativo. Não é? Normalmente servem mais de suporte a grupos de investigação. São uma estrutura, tem uma infraestrutura montada e o grupo vem trabalhar naquela zona porque necessita de algum tipo de dados e depois, terminado o trabalho, avança para outra freguesia. O que significa que o trabalho não tem necessariamente uma continuidade. E aquilo que nós estamos a falar aqui é exatamente essa necessidade de continuidade, o que é muito difícil. Não é? Estamos a falar de ter que arranjar recursos humanos que façam a mesma atividade continuamente durante várias décadas, não é? Ou que pelo menos haja aqui um fluxo contínuo. E que depois queiram saber da casa, não é? Porque depois a infraestrutura, como não pertence àqueles grupos de investigação, às vezes pode ser maltratada, como acontece em muitos sítios do país, infelizmente, e deixada um bocado ao abandono, porque aquilo que é de todos não é de ninguém, não é? Existe essa problemática também aqui no nosso país. O Bugio, como estação, obviamente que, do ponto de vista performativo, tinha muita vantagem, não é? É um espaço icónico, vê-se de todo o espaço do Tejo, não é? É ali o quartel, não é? Um quartel à beira-mar para todas as expedições. Mas tem uma notória falta de infraestrutura, não é? Não tem eletricidade, a pouca que tem vem da energia solar. Seria preciso revanchar aquele espaço, reconstruir aquele espaço para permitir a utilização por parte da comunidade científica. Mas também antevejo o Bugio quase como uma ilha artificial que vai sendo colonizada pelo mar, não é? E que podemos estudar também desse ponto de vista, não é? Da recuperação do terreno por parte da fauna e da flora. Claro que tem um interesse turístico, não é? Tem um interesse arquitetónico, tem um interesse histórico, que deve ser preservado sempre, mas às vezes a evolução do espaço, nesta interação vida-rocha, né? Vida-pedra, acaba por também dar resultados muito, muito interessantes. E como é que, se pudesse especular connosco em imaginar a transformação desta estação, não é? Da forma como se integra neste ecossistema, como é que visualizas essa evolução e funcionamento ao longo do tempo com estas espécies? Como é que a própria relação entre o humano e estas espécies, num momento em que as espécies poderiam take over, como é que imaginas essa evolução da estação marinha ao longo dos próximos 100 anos, por exemplo? Bem, eu gosto muito de especular, então vamos especular. A infraestrutura que ali está não é uma infraestrutura original, a ilha foi criada para ter a fortaleza, não é? Claro que havia ali alguns emacamentos de areia que serviram de estrutura base, não é? E eu acho, não vou dizer que é impossível, mas é muito pouco provável que ele alguma vez venha a ser abandonado a 100%. Não é uma estrutura em que se vá observar isso. Porque é uma estrutura icónica, bonita, com capacidade, mas que em simultâneo tem tudo, mas não tem nada, não é? Porque não está longe o suficiente da costa para ser verdadeiramente determinante, nem está próximo o suficiente para que a infraestrutura chegue lá de forma fácil, rápida e acessível. Tanto que nem é comum uma visita ao Giro, não é? Há algumas ao longo do ano, mas não é uma coisa que se faça todos os dias. E muitas vezes até períodos do ano é muito difícil de lá chegar devido à ondulação, pelo menos nas embarcações mais pequenas, não é? Portanto, um futuro daquilo, daquela estrutura. Eu acho que, talvez, devido ao facto de haver uma... E claro que há uma interação biológica muito acima da parte infraestruturante, não é? Da parte edificada da ilha. Claro que há sempre uma interface biológica, mas que vai estar sempre a ser ligeiramente lapidada pelo homem, não é? Vai estar sempre a ser limpa, vai estar sempre a ser escorada, pronto. Acho que era interessante era ver o por baixo. Como é que aquela ilha e aquela estrutura antropogénica influencia a parte biológica subaquática do Tejo, não é? O que é que está lá a crescer? É diferente daquilo que se vê nos outros sítios? Funciona de alguma forma como um atrativo para as espécies que encontramos no Tejo? Pode ser, num futuro, uma zona protegida? Só aquela... Portanto, uma área antropogénica que se torna uma área protegida, não é? Nós hoje em dia... Vou dar aqui um exemplo. Recentemente estive numa viagem onde acabei por conversar com um cientista, um investigador americano, e ele dava o exemplo de como é que as áreas protegidas da Califórnia foram delineadas, porque ele esteve à frente desse processo. E, obviamente, quando o governo entrou, é a régua e esquadra. Constrói ali umas áreas grandes, faz umas linhas no mapa, não é? E diz assim, pronto, esta zona aqui está protegida e vocês, se quiserem, pescam fora dessa zona. O que normalmente não ganha amigos, não é? E, aliás, às vezes até incentiva, digo eu, por revolta, que se vá mesmo a essa área e ainda se tire mais. E então houve essa percepção de que aquilo não ia funcionar como estava e abordou-se a comunidade pescatória para serem eles a definir o que é que eles achavam com base numas regras, foram-lhes dado um... Isto tem que ser assim, não é? Tem que ter isto e isto. E agora vocês escolham, dentro das áreas que aqui estão, o que é que vocês acham que devia ser protegido ou não protegido e depois nós validamos isso. Uma aproximação de baixo para cima. E em vez de acabarem com 3 ou 4 grandes áreas protegidas, acabaram com 300 e qualquer coisa áreas mais pequenas. Mas são áreas que têm genes, sim, na ciência, mas também na vontade humana, que é muito importante para esta dinâmica, não é? Que, como foram escolhidas por parte da comunidade, há todo o interesse da comunidade em mantê-las assim, não é? Em protegê-las, certo? E que não têm necessariamente uma dimensão grande, mas a dimensão que têm já permite que se estabeleçam ali zonas de desova, zonas de reprodução e de remanso para os juvenis daquelas espécies piscatórias e que permite então que elas vivam ali, cresçam ali e às vezes na transição de uma área para outra, então aí são pescadas. Pronto. Mas existem então populações, aquilo que nós na biologia chamamos de source, não é? Que são as que produzem animais, as que permitem o desenvolvimento da fauna, e depois os espaços, os interstícios, são os cinco, não é? São os espaços onde esta fauna pode desaparecer por esta captura, mas ao menos há sítios onde ela está a desenvolver-se e está segura, não é? E isto tem revitalizado completamente os estoques de pesca ao largo da Califórnia. E é isso também que se está a tentar transportar hoje em dia para Portugal. Não umas áreas gigantes desenhadas num papel, porque sim, que são as paper areas, pois na realidade não servem, não existem, mas que venham desta parte unitária, que possam até ser menos dimensionadas, não é? Mas que permitam que haja ali uma área, nem que sejam 10 metros quadrados, onde os animais estão seguros, podem fazer os seus processos biológicos naturais e depois daí emanem para todo o resto. Sim. Recentemente penso que vi um estudo sobre 40% das áreas de conservação marinha não estavam realmente a ser protegidas, por falta de recursos, por falta de capacidade de investimento. O que nos leva aqui a sugerir que uma possível estação de conservação naquele local teria que ser constantemente habitada com esses recursos para uma proteção naquela zona, certo? Tem, temos ali uma grande vantagem. É que agora a proximidade à costa ajuda, não é? Nós não precisamos que a estação esteja necessariamente montada na ilha. A ilha é só o veículo, não é? É só o farol da área protegida, não é? A estação pode estar montada na costa, não é? E da costa faz essas campanhas de monitorização ao espaço e ver como é que aquilo está a evoluir nesse sentido. Há pouco mencionaste as ostras como a gênese, vá, nesta breve história, que criaram uma infraestrutura de base. Quando mencionaste também a questão daquilo que está submerso. Para nós é muito interessante isso, dado até esta questão da subida do nível do mar. Temos relatos também no programa, noutros programas da Rádio Bugio, dessa subida do nível do mar, de quanto é que o Bugio estará submerso. Será que, no teu entender, a infraestrutura do Bugio poderá ser uma nova infraestrutura de base que poderá, no futuro, atrair novas espécies? E que espécies seriam essas? É assim, nós hoje em dia já notamos alguns efeitos do aquecimento global, não é? O facto das águas, mesmo aqui no Tejo e na parte atlântica de Portugal, estarem a aquecer, tem nas últimas décadas levado ao surgimento de algumas espécies que não se encontravam cá, que subiram a costa africana, que subiram aqui a zona do Algarve, etc., e que agora estão a ocupar estas águas que antigamente eram mais frias do que são hoje. O Bugio em si, estando inserido neste espaço, vai sofrer essa modificação também. Portanto, mas eu não diria que é específica daquele rochedo, não é? Vai ser uma transposição de tudo o resto, de todo o resto do estuário. Como está mais para o lado do mar, não é? Vai sempre ter uma influência mais oceânica, vai sempre ter espécies mais ligadas à água salgada. Mas exatamente por ser uma estrutura que já é confiável, que é conhecida, que pode permitir que nós exploremos aquele espaço à sua volta como modelo para o resto do estuário, não é? Pelo menos o estuário que tem o mesmo tipo de influência. Poderias arriscar algumas espécies, nomes de algumas espécies, para os nossos ouvintes, para especular sobre que tipo de espécies é que poderiam coabitar essa estrutura no futuro? Se for uma estrutura que atraia muita biodiversidade, agora vou fazer aqui uma espécie de um... vou especular. Se for uma infraestrutura que traga muita, muita biodiversidade, e biodiversidade até com tamanho apreciável, não é? Por exemplo, podemos assistir aqui, se calhar mais barracudas, por exemplo, alguns atuns de menor dimensão podem também começar a ocupar estas áreas, mas também, por exemplo, outras espécies de tubarão, não é? Podem se aproximar mais. O tubarão, normalmente nós associamos às águas quentes, mas eles também existem muito nas águas frias, aliás, nem sequer sei qual é a percentagem, se não for muito igual de um tipo de água e de outra água. Mas, obviamente, com o aquecimento, eu não quero dizer que vão aparecer espécies novas, vão é substituir-se. Vai haver uma substituição. Aquelas que aqui estão, que se conseguem adaptar, adaptam-se e permanecem. Aquelas que não tiverem capacidade para se adaptar, vão abandonar, não é? E vão movimentar-se para outras zonas. E nós vamos insistir, então, aqui, se calhar, por exemplo, as espécies que nós encontramos em Cabo Verde, não é? As bicas, as terras, essas coisas todas, vão começar a habitar cada vez mais esta faixa de Portugal, o que depois vai influenciar tudo, não é? São outros recursos alimentares, com outras necessidades, com outras especificidades. Se calhar Portugal, daqui a 50 anos, não se alimenta de dourada e robalo, alimenta-se destas outras... Sim, e no teu entender, ao nível do fitoplâncton e das microalgas, manter-se-á... Isso também altera brutalmente, aliás. Quanto mais pequeno o ser, não é? Mais sensível às alterações do meio. O facto do fitoplâncton ser, na sua grande maioria, unicelular, faz com que exista, porque as condições são reconhecidas de uma determinada forma, não é? E nós conseguimos ver, a nível dos estudos que vemos mundialmente, que variações ligeiras na temperatura fazem logo com que uma espécie se torne mais dominante sobre as outras, meio grau, um grau, não é? Até a nível da salinidade, a água torna-se um bocadinho mais salina, um bocadinho menos, e há logo outra espécie que passa a dominar. Portanto, isso também vai obviamente alterar. Quanto mais pequeno for o ser, maior a alteração que vai sofrer, vamos dizer assim, a sua comunidade, não é? A comunidade àquele nível de dimensão. Esta conversa permite-nos realmente ir por muitos caminhos, por muitas perspectivas e entender os ecossistemas marinhos, nomeadamente o Rio Tejo, como um efeito dominó quase, ou mesmo um efeito dominó, dependendo da perspectiva de onde se vê. E para nós é muito importante também nos centrar na parte do humano. Na tua perspectiva, esta questão da interdependência das espécies e do equilíbrio, isso é algo que irá continuar no futuro? Essa parte de centrar o ser humano é muito... E aqui há uma grande discussão, já tive esta discussão com vários colegas meus que também trabalham em conservação. Eu sou da opinião de que o ser humano não deve ser removido da equação. Aliás, nós estamos a incorrer num erro gravíssimo quando removemos o ser humano da equação. Porque quando o removemos, não é? Sendo ele o responsável tanto pelo impacto como pela sua recuperação, não é? Quando o removemos, garantimos que ele se desinteressa. Portanto, eu acredito plenamente que o humano é central à conservação. Claro que podemos, todos imaginámos o planeta sem o ser humano, não é? E luxuriosamente seriam as florestas. E se calhar temos alguma razão nisso, e isso leva-nos a crer, mas não podemos ignorar, porque o ser humano está cá, não é? Faz parte das cartas que nos foram dadas. E a não ser que agora patrocinemos uma campanha de extermínio, ainda cá estaremos durante muitos mais séculos. Não é? Eu penso que quando se fala sobre descentrar o ser humano é numa perspectiva de não indicar o ser humano como o único utilizador desse... Eu concordo, exatamente. Tem que puxar o diálogo para uma forma que o ser humano entenda que importe, que lhe interessa a permanência daquelas espécies, não é? Hoje em dia fala-se muito dos serviços de ecossistema. Como é que a presença destas espécies nos ajuda a nós, não é? Porque, infelizmente, nós somos egoístas. É uma característica. Uns mais, outros menos, não é? Podíamos estar aqui a deambular pela psicanálise do ser humano, não é? Mas somos todos um bocadinho egoístas. Queremos todos o melhor para nós, não é? E às vezes o discurso ir de encontro a isso não é necessariamente incorreto. Eu acredito que deva haver uma parte do discurso que dê essa visão. Não achas, então, que podemos arranjar estratégias para nutrir uma interdependência com outras espécies, dado que isso é vital e acontece realmente na ecologia marinha? É isso, nós temos que promover essa interação direta entre nós e as espécies. Não é afastar o ser humano das espécies. Ele tem que as conhecer, tem que estar presente, tem que ver, tem que perceber, tem que se interessar por elas, não é? Pode não ser todas, pode ser uma, mas já é bom, já é guardião daquela, ou seja, estamos felizes. Temos que promover esta ligação emocional, não é? Nós só ligamos às coisas que gostamos ou que odiamos. São estas duas vertentes. Aquilo que está no neutro passa, não é? Vai passando. Portanto, temos que fomentar esta relação. E há bocado falavas do equilíbrio. O ambiente vai sempre tender para o equilíbrio, não é? Tende sempre para o equilíbrio. Mas esse equilíbrio vai se alterando de acordo com a disponibilidade de recursos. Portanto, o Tejo poluído estava em equilíbrio com o ambiente poluído. Pode ser mais ou menos benéfico para os humanos. Pode ser mais ou menos para os humanos ou para as outras espécies, não é? Mas tendia para o equilíbrio dadas as condições do meio, não é? Que é o quê? Menos animais, pronto. Não suporta tantos, portanto, morrem mais, não é? Espécies que desaparecem porque não encontram a sua... E aquilo atinge um equilíbrio negativo, não é? Mas é um equilíbrio. A natureza vai sempre chegar a esse consenso. Parte disso pode ser uma alteração climática tão grave, não é, que nos ilumina a nós, como às vezes se especula, e pronto, e se calhar aí vamos ter florestas luxuriantes e animais para todos os lados, não é? Mas temos que conviver. Como é que vês o desenvolvimento da tecnologia, dado que o teu local de trabalho é uma recriação, vá, através da tecnologia de um sistema natural, do sistema marinho? Como é que vês o desenvolvimento da tecnologia para conseguirmos abordar questões no Rio Tejo, por exemplo? A tecnologia, obviamente, é um meio necessário, obrigatório, para atingir os fins que nos propomos, não é? Cada vez mais ela permite-nos interagir com realidades que, de outra forma, não teríamos possibilidade de interagir, não é? É pouco provável que eu alguma vez saia do planeta Terra. É? Mas, felizmente, graças aos desenvolvimentos na área da aeroespacial, eu consigo ver o planeta Terra, não é? Consigo ver os outros planetas, consigo interagir com essa realidade que a mim me escaparia para o resto da minha existência. Mas, apesar disso, eu sinto que eu teria muito mais interesse, mesmo enquanto conservador, em proteger o planeta se alguma vez estivesse lá em cima no espaço. E acho que é essa ligação que não se pode perder. Existe espaço para a tecnologia, existe espaço para o digital, existe espaço para esta experiência à distância, mas também temos que tentar ativá-la para uma experiência local, para uma experiência direta. Porque, como vemos hoje, somos tão bombardeados com tantas experiências, não é? Muitas delas vão para aqui, para o backlog da nossa mente, não é? E ficam lá esquecidas. Tem que haver espaço para o físico, não é? Eu próprio... Agora, falamos de inteligência artificial, não é? Ajuda imenso a especular. Eu uso-a no meu dia-a-dia como uma ferramenta, é a minha ferramenta de desempancar, não é? Nós, às vezes, dou aqui um exemplo, eu criava uma atividade educativa. Eu passava semanas para conseguir estruturar uma atividade educativa, porque conseguia, às vezes tinha o meio, mas não tinha o princípio e não tinha o fim, e queria... Tentava procurar como é que eu faço o princípio e o fim, como é que eu crio uma experiência coesa, não é? No meio disto tudo. Ainda no outro dia nós tivemos uma ideia, preparámos aqui 3 ou 4 pontos que gostávamos de ver feitos. Pedimos à inteligência artificial do momento para nos ajudar aqui com umas ideias, e ela sugeriu lá umas coisas, nos desempancou. Não é que nós usássemos diretamente aquilo que ela diz, nem esse acho eu o propósito. Mas deu-nos ideias para depois pegarmos naquele contexto, transformarmos para a nossa realidade, não é? E fazer uma coisa totalmente diferente. E em 30 minutos conseguimos estruturar ali uma coisa com pés e cabeça, e que já funcionou, que já está a funcionar, não é? E eu fico assim, bem, lá está, é um acelerador da nossa vida. Em simultâneo, não sinto que a nossa vida deva ser tão acelerada. Tem vantagem, tem desvantagem. Lá está o equilíbrio, não é? O equilíbrio. Só que o ser humano, aí é que está. O ser humano não tende para o equilíbrio. Pois. O ser humano, pela sua racionalidade, não tende para o equilíbrio. O facto de ser um ser irracional tende muito mais para isso, porque só conhece isso. O seu corpo, a sua mente, a sua mentalidade está preparada para isso. Nós, como quebramos o molde, não é? Tendemos para o desequilíbrio, tendemos para a entropia. Que mensagem é que gostarias de deixar às próximas gerações no sentido de podermos cuidar, viver e pensar mais com o Tejo? Dediquem tempo. Arranjem um tempo do vosso dia que seja para experienciar a coisa, o mundo verdadeiro, não é? A expressão hoje em dia é touch grass, não é? Toquem a relva, não é? Toquem a areia, toquem a água, vejam os animaizinhos, vão às poças, percebam que o mundo existe, não é? Que é verdadeiro e é real. E não se coibam de tocar num animal, não se coibam de interagir com a pessoa ao vosso lado, de fazer perguntas, de ser curiosos, não é? E é daí que nós estruturamos a nossa vida e a nossa conservação. Obrigada, Marco. Obrigado, eu. Esta foi uma conversa da Rádio Estação do Bugio com Marco Frade, curador do Aquário Vasco da Gama, em Oeiras. Tivemos a possibilidade de escutar histórias sobre conservação marinha e comunicação de ciência ao público, compreender as interdependências de muitas espécies, desde o fitoplâncton até aos golfinhos. Marco, agradecemos muito a tua disponibilidade para esta conversa. Obrigado, eu. Obrigado. Rádio Estação do Bugio.